Ah, a rota. Afirmativo, 5900. Esse mantém a 2000 autorizado LS a interceptar, fazendo as correções necessárias, de 5972. Alfa, chame a Juliette. E a Alfa, antes da Juliette, 4235. Bruno 246, pista 28, pouso autorizado, vento 220 graus, 04 nós. Livre pouso na 28, gol no 246. O 972 pode baixar para você? Negativo 2000, autorizado LS, Rio 5972. Rio 2000, são autorizados LS. Gol no 888, mantém 3000. 3000, gol no 888. Torre Azul 4235. Prossiga. Só confirmando, prossegue via Alfa e reporta antes da? Da Juliette. Cruze essa interseção e chame antes da próxima esquerda. Ah, tá, você vai cruzar a próxima esquerda, a gente chama. Sou 423. Flora 246, pouso autorizado 28, 210 graus, 0629. Livre pouso 28 no 246. Azul 4235, Juliette portão 3. Juliette portão 3, o 4235. E 5972 complete LS, M Torre 11895. 1895, 1888, disse mantenha 3000. 3000, 888. 1246, no solo aos 44. Teve próximo à esquerda, taxi Delta, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Delta, Alfa, reporta antes da Juliette, gol 1246. Xaner 63, 13, táxi via Kilo Alfa, chame antes da Taxiway Golf. Kilo Alfa vai chamar antes da Golf. Piso 5972, pista 28, pouso autorizado, vento 120 graus, 0629. Entre livre pouso na pista 28, 5972. Atingiu 120 o gol 970. 970 dessa via até a altitude de 3000. Descendo para 3000. Da Juliette, o gol na 246. Gol na 246, Juliette 02. Juliette pro 02, gol na 246. Livre o procedimento? Afirmativo, autorizado final LS, gol no 888. Leve final, gol no 888. 5972 no solo aos 46. Livre na Delta. Cruze Alfa, Kilo, até o Pátio 3, previsto a meia dúzia Lima. Chame agora a torre 118 de 95. 1895, 1888. Obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite. Gol no 888. Gol no 888, tráfego avistado, pista 28, pouso autorizado, vento 200 graus, 062 a nós. Ok. Livre pouso na 28, ou gol 1888. Confirmo, 1014 na JUSP, pista seca. 1014, obrigado. Até o corte, Rio 5963. Quatro já apago a cota, o senhor está pronto para o pushback? Azul 4980, autorizado aeroporto de Recife, nível 350, via Upper Zulu 17. Decola 28, curva direita, Aron, após Aron direto Aracaju. 5074, transponder, controle 198, aguarde para o cotejamento. Próximo ataque pegou, seu 6393. Faz passagem do 37 da Gol, curta final alinhar e manter. Na 286313. Pode gol ali, mantém o 6393. Gol 88 no solo, 51, livre na Delta, taxi alto, fechamento de filete. Chané 6303, pista 28, decolagem autorizada, vento 210 graus, 062 a nós. E o decolagem Chané 6303. por gentileza, com o DG 490. Correto, portão 01, chame pronto para os mega estacionamentos, o 4980. Gol na 38, Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, gol 1888. Xené 6303, decolar 252, controle 198, bom voo. 198, boa noite, 6303. Controle, Salvador, Xené 6303, decolado, iniciou curva à esquerda. Xené 6313, contato radar, sube, mantém nível 360, sob a via saída de Salvo Ono. 360, Sam 1, 6313, possível Prodmote, vacina? Inicialmente vou no rumo de Leda, Xané 6313. Leda, 6313. Mete 3970. Isso, mantenha 2000 autorizado, LS, voo no 970. E aí, Leda? Salvador, gol no 882, mantendo posição, guardando o sinalizador. Gente, gol no 888, tomarei ferro. Gol no 970, complete final, aliás, chame torre, ou no 895. 1895. Salvador, o gol 970, tá no final da 28, baixar travada, pista vista. 781, boa noite, vendo modo idente, terça, reposta para descida. Aguarde procedimento LS X-Ray, a checada TPIT, TPIP 1, reposta para descida, azul 2781. Gente, identificou, está marcando o nível 170, vai reportar a descida na TPIP 1, o X-Ray da pista 28, azul 2781. Do 970, torre 1895. 970 no solo 58. Livre à esquerda e táxi até o pátio 3 via Taxi Delta, Cruze Alfa, Kilo. Posição prevista é a 2 Lima. Gente, então livre à esquerda, Lisa Delta, a posição 2 Lima. Pátio 3, 2 Lima, agora na sessão. Afirma, desconsidere a posição, ok? Fique atento ao balizador da Infraero. Que agora a informação que consta aqui é só para a gente pátio 3. Observe o balizador e caso negativo, contato informe. Gente, bom, nosso terceiro vai ingressar no pátio 3 agora, balizador. Qual o destino? Galeão, subida Sanvo, transição Doclo. Afirma, Sanvo Ono corrigindo, Sanvo Ono. Azul 4980, livre acionamento no táxi. Chame a 3, chame em Recife agora na frequência 1251, alterna 123, 8. 1251, 123, 2, 3, 2, 3. Boa noite, Telema 224, desça via chegar até PIP 1, se mantém nível 120. Aguarde final do procedimento ILS para a pista 28, ajustando a 094. Telema 224, boa noite, Azul 5001, no centro da Alfa, 320 para Guarulhos. Azul 5001, aguarde, corta, subdução 1, transição ótima. Poderia ser tudo bem, viu? Salvo, salvo 1, Serra Alfa, novembro, Victor Oscar. Confirme só o problema, por favor. 57, autorizado táxi, via pátio 1, pátio 3, quilo, alfa, até o ponto de espera da Golf, chame pronto, azul 4980. Obrigado, pátio 3, pátio 1. É 3305, pronto, guarda. Pronto. 3305. Autorizado pelo aeroporto de Recife, nível 330, via peso Luna 7. Decola pista 28, primeira direita. Subida Aron. Após Aron, direto Caju, intercepta aerovia. O transponder 5076, controle Salvador, opera 198. 330, autorizado pelo Luna 7. Saída Aron, decola 28, curva direita. Depois Aron Caju, 5076, 198. Deixa eu ver se não tem 4000 e vou direto no rumo de Tepipe, azul 2781. Descendo para 41, voando direto Tepipe, a informação é Alfa. 4000 Tepipe, após Tepipe Usan para o final ILS. Gente, Tepipe Usan para o final ILS. Gente, Usan 3305. Controle, após Tepipe, a gente pode voar o Serra Vítor 363? Olha que solicita então o procedimento R naves, está autorizado. Azul 2781. É, a gente aqui está com o ILS X-Ray, seria isso, né? O 363. A gente está autorizado. Ciente, após Tepipe 363, então podemos descer para 2500? Inicialmente 4000 aguarde 2500, azul 2781. 4000 aguardando, 2781. Salvador, Salvador, boa noite, eu tá 3122, cruza 280 para 1-0, na Tepipe 1 Alfa. E também solicito o procedimento X-Ray, em função da concordância com a Tepipe. Gente, X-Ray, aliás, X-Ray para a cabeceira 28. Voltão 3178, deixa eu manter nível no 30. 30 para 30 Alfa. Salvador, boa noite, é o TAP 024. Prossiga. Apenas pode-me confirmar qual é que é a nossa saída prevista para hoje, para Lisboa. Gente, vou verificar já no senhor. Ok, obrigado. Como é a pista 28, é capaz de alterar. Agradeço, obrigado. Portugal 024, na escuta. Azul 27, foi turno autorizado o procedimento do serviço 362. Autorizado o procedimento, proa do Sierra Victor 362, 2781. Afirmativo. Oi, 49-59, parte do São Bruno, Coral Transition. Desça e mantenha a altitude de 4000. Alagoa 3178, desça e mantenha a altitude de 5000. Desce para 5000, 3178. Primativo, então 3178 previsto prosseguir no procedimento no serviço 362 para o final LS X-Ray. Pessoal, Mortimer, aciona 5105 e controle 198. Vamos lá, conforme a rota, 320 para Guarulhos, decola 28 para a esquerda, Trambo 1, Mortimer, Amplo 10, Tabaté. Transponder 5105 e controle 198, Azul 5001. Azul 5001, plantão 3, com a redução do plantão, acionamento. Valeu. Afirmativo. Táxi 3305, POV 162, 3 horas, São Gonçalo. 3305, táxi à direita via parte 3, chame a Chaxi Aquilo. Parte 3, antes daquilo. Ponte espera da 28, pronto, azul, 4907. Cruzado LR, decolar pista 28, vento 200 graus, 062 a nós, azul, 4980. Azul 4959, Azul 4959, o Eric Copy. Correto, 4959. Clear to Ilhéus Airport, flight level 140 via flight 10 routes, runway 28, left turn, sound 1, departure, Coral Transitions, call code 5106, favor departure 119.8, stand by to read back. Azul 4980, decolado Azul 3, controle 198, bom voo. 198, 4970. Azul 4959, read back now, please. Repeat, Ilhéus 140. Left turn, Istanbul 1, departure, Coral Transition. Squawk 5106. Call, control 119.8. Azul 4959. 4959, change your departure to Coral 1. Bravo. Ok, now Coral 1 Bravo de Paz. Azul 4959. Passa aquilo 3305. 3305 Alfa até. Pode esperar da Golf, chame pronto. Alfa na Golf, chama pronto. Trego Salvador, vamos ver o 9963, informação Alfa, negativa ainda. Azul 4959, that's correct, call me ready to start up. Valeu, bem, pode estar up, 4959, né? Esperar 9973, aguarde. É, é previsto pra gente mesmo? Salvo 1, transição ótima. Então vamos, Márcio, obrigado. Rio 5972, pronto, cópia. Autorizado aeroporto do Galeão, nível 360 via rota do plano de voo. Decola 28, primeira esquerda, Sambo 1, transição Dóquilo, intercepta o Zulu 44, 5107, o transponder, controle 199.8. Fala, Prim, autorizado, serviço 362, Sambo 1, Serra Alfa, November, Victor, Oscar 1. Transição é Dóquilo. Serra Alfa, November, Victor Oscar, Sambo 1. 5972, correto. Parte 3, chame pronto. Está estabilizando, passou 363. Complete final do procedimento LS, Mitoli 1895, azul 2781. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Desculpe, torre 11895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite. Azul 2781, estabilizado LS. Azul 2781, continua a aproximação, aguarde contato visual, 1014. Tirando a aproximação, 1014, 2781. Ao TAP 024, a subida é Aron, após Aron direto, GBIT. Aron, GBIT, obrigado. A descida é Aron, é isso? Ok, é isso. Será 9973, Torre Salvador. Tá chegando. É, a rota que eu tenho pro senhor aqui é a Zulu 10, então bater pro Bávio, pro Zulu 96, pro Osmo direto. O senhor informou anteriormente na nave, o senhor não tem condições de cumprir essa rota? Confirme. Ou a subida não, que o senhor não pode cumprir? É, somente a subida. O senhor aceite. A subida é Salvo 1, transição morte, menor em nave. Aguarde somente a autorização, coordenação com o centro, ao nível 360. Isso, é, confirme a rota, por gentileza, senhor Taubaté, o senhor falou, a gente está prosseguindo para Confins. Ah, peso 190 para o base e peso 196 para o esmurro, após direto. Isso aí, perfeito. Azul 2781 avistado, pista 28, pouso autorizado, vento 210 graus, 04 nós. Pouso autorizado, pista 28, azul 2781. O Cederal 9973, copia? Cederal 9973, copia? Prossiga, Rio. Aguarde coordenação. É... O senhor solicita qual a... Confirmar bloco ou no alfa? Aguarde um minuto. Torre, pode confirmar o vento pro azul 2781? Alfa. 210 graus, 05 nós. Obrigado. Confere na Golf 3305. O 3305, observe o tráfego da Azul, uma TR na final, após alinhar e manter na 28. Pode passar, isso mesmo, alinhar e manter na 28, 3305. Prossiga para o Federal, não, na 73. Federal 9973, prezado aeroporto de Confins, nível 360, via Pesulu 10, por base, via Pesulu 16, até Posmo, após direto. Nível 360, decola 28, primeira esquerda, Sambo 1, transição Motiva, transponder 5103, controle 1198. Prezado, confio, nível 360, peso 10, por base, peso 19, Posmo. Decola 28, primeira esquerda, Sambo 1, Motiva, 5103, transponder, controle 198. Para a nossa Federal 9973, correto, parte 3, chame pronto. Rio 5972, estou revoltando. Infelizmente, a subida do bloco no alto não será possível, e a operação 928 ela interfere com a chegada CARI. Aí o controle não autorizou, ok? Sambo, Sambo, você é Alfa November Vitor Oscar. Quanto completo final do procedimento, chame Torre 118-95. Torre 118-95, chame 6224, chame. Rio Ciclo 5974, Alfa confere, guarde cópia para Guarulhos, subida prevista a Sambo 1, transição ótima. Sambo 1, ótima na transição, 5974. 1-2085, alterno 2545, azul 4980. 2005-2545. Afirmo, boa viagem. Obrigado, senhor, bom trabalho. 224, na aproximação, guarde autorização de pouso. Quase 6, 2, 7, outono no solo 2-0, livre a próxima à esquerda. Agilize na medida do possível. Mantenha a estaque sem alfa. Sim, a gente vai levar a próxima à esquerda agilizando e mantém antes da alfa. Sam 3305, pista 28, decolagem autorizada, vento 210 graus 062 a nós. Decolagem 28, 3305. O azul librou. O azul 2781, cruze alfa até o pátio 3, posição 4 Lima. Cruza alfa, pátio 3, 4 Lima. Xené 6224, pouso autorizado 28, 210 graus, 059. Eu pouso 28, Xené 6224. TAN 3305, decolado 222, chame controle Salvador 120-119-8-3305. É, chama o controle 198, boa. Controle Salvador, boa noite, é o TAN 3305, transfere. 3305, contato na decolagem, suba e mantém nível 330 na saída ROM. 330 na saída ROM, tá? 3305. Parou com o seu planeta azul, 5001, tá na frente. Azul 5001, aguarde. Tá aguardando. Xené 6224 no solo, aos 23, livre à esquerda, taxiway Delta, taxi Alfa, Juliette, portão 05. Pela Delta... Alfa, Juliette, portão 05, Xenonia 224. Azul 4001, livre acionar, chame táxi. Ok, então para o Azul 5001, livre acionar, chame para o táxi. Azul 4959, request pushback in the startup position 4, Romeo. Feel free to start up, call me ready to text, Azul 4959. Call you for text, Azul 4959. Tá 3178, Torre Salvador. Eu já baixou e travou, 3178. 3178, boa noite, 1014 no ajuste, já avistado, pouso autorizado 28, 210 graus, 05, nós. Livre, pouso na 28 para o TAN 3178. 5972. Livre acionamento, pushback coordenação com a equipe de solo. Formação ATR da Azul puxando no 4, sua esquerda. Detail the aircraft tail to your left, okay? To your left, as the aerial taxi for Taxi Julian. Tail to my left, Azul 4959. Isso. Rio 5972, puxe a aeronave para a esquerda, ok? Puxe para a esquerda como está sendo para a Juliette para sair do pátio. Rio 5972, Torre. Puxa a aeronave para a esquerda, coordenação com a equipe de solo, puxa para a esquerda para o senhor taxiar posteriormente pela Juliette. Afirmo. Fala, General 9973, pushback, acionamento. General 9973, aguarde. Não tem posição. Tá 31178 no solo aos 26, livre na Charlie, aguarde para prosseguir até o portão 612. Olha só, 612. Tal Azul 4959, confirma, heading to 10. Chaser. Próximo Azul 5001, estamos com 110 almas a bordo, 4 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. Qual é o alternado? Ribeirão Preto. Copiado Azul 5001, táxi. Pátio 1, táxi Juliette, via Alfa, chame antes da Golf. Pátio 1, Juliette, via Alfa, antes da Golf. Azul 5001. Prossiga. O senhor vai seguir Juliette Alfa até a cabeceira 28. Foi puxado dessa forma somente para o senhor passar a aeronave com performance inferior e não conflitar na saída. 3178, está autorizado a seguir até o portão 612. Pega sua meia, 3178. Nascimento, TAM 3305. Estamos agora na frequência no 2685, alterno 2545, TAM 3305. 2685, boa. Boa. Confirmo o Rio 5974. Mais um minuto. Obrigado. O Rio 5972, por gentileza, tem as informações de táxi? Não, o 5972 já tem a informação de táxi, por gentileza? Copiado, Rio 5972, táxi à direita, Juliette, via Alfa, número 2, chame no ponto de espera da Golf. Rio 5974, pronto, cópia? Escuta. Autorizado, aeroporto de Guarulhos, 340, Pesolo 10, Taubaté. Pista 28, primeira esquerda, subida São Bruno, transição Mótiva. O 5114, o transponder, controle Salvador 198. Aguarde para o cotejamento. Ready for taxi azul, 4959, we have 58 on board, 2 hours, 50 minutes, alternate Aracaju. Azul 4959, follow the 27 from Rio, call me ready for takeoff. Okay, behind 727, call you for takeoff, azul 4959. Boa noite, o Gol 1134, gente da informação Alfa, portão 02, autorização Maceió. Subida Arão, aguarde golpe, Gol. Subirão 9973, torre. Prossiga. Coordene com a equipe solo após passagem da TR da Azul, tá livre acionamento, chame táxi. Após a TR da Azul, tá livre acionamento, nossa saída vai ser por que lado do Paixão? Normal. O senhor puxa a aeronave para a direita, taxiar via Kilo e Alfa. Ok, via Kilo e Alfa, direção 2, obrigado. Canal 74, para cotejamento. Por gentileza, 5974. 340, autorizou Guarulhos, decola 22 de esquerda. Capítulo 10, Salmacete, Campo, Uno, Monte. 514, transfone, 19800 no controle, funciona, 5974. Rio 5974, só confirmando, transponda 5114. 5114. Aguarde para acionamento. Se aproximando, pode ser a prova, Azul 5001. Azul 5001, 28 livre, alinhar e decolar, vento 210 graus, 05 nós. Alinhar e decolar no 28, Azul 5001. Rio, 5974 voltando. O 37 da Sideral está na 7 Lima, ok? Coordene com o pessoal de solo, caso não interfira com o prospecto mesmo, está livre, chama o tanque. É, a gente vai sair pela Kilo? Tá firme. Obrigado. Confirmando Sideral na 973, vai puxar com proa para 28, certo? Afirmo. Azul 5001, decolado 36, chame controle Salvador 198, bom voo. Graças a Deus. Controle, boa noite, o Azul 5001, ano, perfil da Sambo 1. Azul 5001, contato radar via Sambo 1, submoto a nível de voo 320. Autorizado, então, direto para o 320, livre da restrição, Azul 5001. 28. Decolagem com curva à direita, subida Aron, após Aron direto Aracaju, 5197, transponder, controle 198. Avisado Maceió, 350, apesulou 97, horário direto Maceió, decolando 28, subida Aron, transição Aracaju. Transponder 5197, controle 198, gol 1.34. 1.34, correto, portão 2, chame pronto. Deve salvo. Obrigado. Táxi Sideral na 973. Então, dois a bordo, 3:15, alternando Guarulhos. É, solicita se possível efetuar o backdeck com o voo pela direita e sair no acerto da guarda. Sideral 973, está livre táxi via Pátio Uno, taxiway Juliette Alfa. Chame antes, taxiway Golf. Ok. Livre táxi, parte 1, Juliette Alfa, chamante da Golf, na 93. Rio 5972, pista 28 autorizada, linha em decolar, vento 210 graus, 059. O Sideral na 973 vai ter que manter a posição, ok? Suficiente. Salvador, OTAN 4738. Prossiga, OTAN 4738. Qual a subida a esperar para Fortaleza? Lombo, transição Fruti. Ok, obrigado. Rio 5974, táxi via Kilo e Alfa, chame ponto espera Golf. Acelerar, chame pronto, táxi. Vai chamar o 993, só um segundo. Rio 5972, decolagem autorizada, 210 graus 059. Tower Azul 4959. Go ahead, 4959. We could see a snake about 300 meters behind us, this present position. Chame a torre 1-1-2-9-5 para cópia. 1-1-5 para cópia, yeah. Show the taxiway Foxtrot. Doctor, we could see a snake, an animal, 500 behind on this present position. Oh, thank you, now I got it. I snake on the taxiway Alpha. I will inform the airport administration. Okay, a dead snake. Solo, Federal 9973, agora acessar o táxi, são confirmados 2 a bordo, 315 até na Guarulhos. Federal 9973, táxi autorizado quilo, chame antes de ingressar na Alfa. Via quilo, vai chamar a Alfa, 9973. Rio 5972, decolado 241, transponder 5107. 5107, 5972. Chame 198, bom voo. Obrigado, 198. Rio 5974, a torre voltando? O ATR da Azul no táxi na Alfa informou uma cobra na taxiway, ok? Fique atento,